oceano que banha de sombras o mundo de sol. Aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira nunca um engano durante um instante que vou contemplar. Além do além onde quero chegar, caindo a noite me lanço no mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. Vai por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Léguas cansativas, caminhos tristonhos que fazem um homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso. E outros se devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. É na beira do mar. Dominguinhos. Chegar caindo a noite me lanço no mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. Até que a morte eu sinta chegando, prossigo cantando, beijando o espaço. Além do cabelo que desembaraço, invoco as águas a vir inundando. Pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento já podem lavar. No peixe de asas eu quero voar, sair do oceano e despoluída. Cantar um galope fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar. É na beira do mar. Na beira do mar. Na beira do mar, yeah, boy.